Olá, bem-vindo a bordo. Você está aqui na Galley News Podcast. Eu sou Júlio César Camerini, com a nossa edição número 2. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, anunciou ontem, sem identificar os locais, que 175 aeroportos no país apresentam falhas de segurança e podem ser interditados ou restringidos nos próximos meses. Isso se não houver correções e ajustes. A agência avalia que não há risco iminente de acidentes e diz ser necessária uma articulação política para alocar recursos ou até flexibilizar regras para não deixar regiões remotas sem transporte aéreo. Os locais não foram identificados, mas o grupo se restringe a aeroportos de pequeno porte. 66 recebem voos da aviação comercial e o restante atende a aviação geral, jatos e aviões particulares. A maioria dos 132 aeroportos são administrados por estados ou municípios. Outros 9 aeroportos são geridos pela Infraero, que não comentou o levantamento. Entre em contato com a gente. Esta é a Galley News. Até o nosso próximo podcast.